Blau 9972, Lisa para o 050. Certo, 050, Blau 9972. Estabilizou no ILS 6225. 6225 completa final torre, 1895, repouso. 285, obrigado. Né? 25973, deixa para 2000 pés, ajuste no 09, está livrando S, reposta localizador. 2000, transado ILS, X-ray, reposta estabilizando, 5973. E o Xané 6225 está passando marcador externo nas suas coisas. 6225, bom dia, fogo autorizado na 0, vento no meio, 0 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, vento na 0, confirme o vento, por favor. 1 no meio, 0 graus, 7 nós. Autorizado, pouso, pistão na 0, 6225. A Rio agora, meia dúzia de milhas à sua frente, reduzindo. Dano 865, sobre o setor para sequenciamento, direita para 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao local, 8 mesmo. Federal pode ser para 3000. André até o 050, federal 9972. Federal 9972, está interceptando o localizador, completa esquerda, voa na proa 035, nessa proa intercepta o localizador. Esquerda, proa 035, nessa proa vai interceptar o localizador, federal 9972. 65060. A gente confere e mantenha. Localizador, Rio 5973. Rio 5973, completa final, torre 1895. 1895. Serão 9972, nessa proa desça para 2000 pés, hoje o chama 09, e está livre ali essa reporta localizador, serão 9972. 0019, descendo para 2000, reportará localizador, serão 9972. Bom dia, 5973, fui, ela estabilizou, tá 10, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Vai dar uma transmissão de posto 5973. Xané 6225, solo 30, direita solo 1, 2 anos, acima 1. 1865, motorizado descida para 3.000 pés, ajuste ao 09, aguarda no setor final para o localizador. 3.019, padrão 865. Juliette, portão 01. Ok, Alfa Juliette, portão 01, no 62. Nacional 73, pouso autorizado na 0, vento 1, 60 graus, Magalhães. Autorizado pouso na 10, 973. Para 9972, estabilizou? Afirmo. Corrigir 295. 295, bom dia. Bom dia, Torre Salvador, Federal 9972, estabilizado. 9972, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Zona 865 para o localizador esquerda, soa 140. Calibre LS, reporta estabilizado no localizador. Esquerda 140, traz ali LS, 865. Zona Romeu 25, Juliette, portão 06. Ok, portão 06, 6225. Verão 9972, sala 36, sala agora 1, desvindo décima 1, bom dia. 211, bom dia. Bom, 1865, modo autorizado no centro, vento 150 graus, 8 nós. Europoso na 10, boa noite, né? Bom, 1865, solo ao 39, direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Direita, chama 2, 1, obrigado. Saída, agora, Elefant? Afirma. Tarbot, Pedra Povo, pessoa leste do 3D0, ouvi. Convite 3D0 agora, leva do colega 90 com curva direita, terminou 21, 208, 5471. Porta posto 40, colega. 963, contra. Pronto, qual pegou no 963? Pô, no 963, Galeão, 360, 30. Pegou a pista no 0 com a direita, 0 da Evo, Leda, Irume. Prossegui até 9857, até Mosul. Controle 1-0-98, aciona 5470. Pô, no 963, está autorizado, nível 360, com o Galeão. Comprar um tom de voo, decola da pista 10, curva direita na saída Israel, Leda e Lume, apenas 9857, monstro, controle 208, telefone 5470, voo no 93. Volta pro escuro 93. Passaremos 93. Cargo 6570 com Fox Trot 1150. 9570, acionando a notificação autorizada para o DITAP para interceptar a chegada a Mário, deixa para o 050. DITAP e desce para o nível 050. Ah, eu sou o Papa Camutano. Papa Tango, aqui no BAT 3, posição 3, solicita autorização para rebote até a Golf e para giro de motores. Iniciar direto até agosto ou informa para entrar, iniciar, né, até entrar na Alfa? É volta para ingressar na Alfa, aqui o trip papatando tanco, mano, escutando 4-3, não é isso? Afirmativo, iniciando então. As bolsas desce para 4.000 pés e ajuste no 019. Desce para 4.000, quando 019 vai chegar na bomba, quando 093. 5770, motor de fato, deixa para 3000 pés e ajuste 1019, início da restrição de altitude. Ok, 3000 com 19, início de restrições, 6570 da casa. Rio, informação Fox Trot, 7220 até o 170. 981, acelera a identificação, autorizada a chegada Mari, terça e mantenha 050, reduza para 250, nós é o número 3 na aproximação. Identificou Mari 050, 200 e... quanto que é que reduz? 250. Gente, 250, número 3, o 981. Tango Tango, pronto para ingresso na Alfa. Taxamento Alfa da Golf, o Papa Tango Tango. Sete, lascou.

4040 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista na 0, via taxiway Ringer, quando o ponto chame torre em 1-18-95, ajuste no 09, bom voo. Ringer 295, 19, obrigado, bom dia. 4040. Silvio 3040, bom dia, a linha da Colônia 0, Antônio 5, 0 graus, 8, 9. Silvio, colagem da 0040, bom dia. Colônia 093, deixa para 3.000 pés, ajuste na 09. 3.000 no 09, com 093. Bom dia, 98 no 1, sobre o vetor, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limite ao localizador, descendo para 5.000. Aveito não. Alça cargo 6570, estabiliza o ILS. Alça 6570, completa final, torre 1895. 1895, bom. Corre, soma agora. Alça cargo 6570, na final. Alça 6570, bom dia. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Aguardo. Rio 9891, desce para 3.000 pés, ajuste no 09. 3.000 no 09, 9891. Rio 963, Recife, 251, alterna 3395. 251, alterna 3395, porra, 963. Rio 981, essa proa está autorizada a interceptar o localizador. Essa proa está autorizada a interceptar 9811. Salvador, muito bom dia. Azul 4201, autorização Campinas. Tem que informar, são Golf. Pronto para conta. Azul 4201, hora certa 00, autorizado Campinas, para o via Pizulu 10, primeira. Nível 340, saída da Euleda, transição ótima, decola pista no zero, curva direita. Transponder 5522, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Campinas, via Pizulu 10, nível 340. Saída da Euleda, ótima. Quando eu faço a pista 10 com curva de transponder 5522 e controle Salvador 120, decimal 8, azul 4201. Azul 4201, protegimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Só no pushback, azul 4201. Alivete 0050. 0050, alguma chance de estado? Tem chegada com 09970, aguarde. Estabilizando 093. 0093, completa a final, torre 1895. 1895, 093. Torre Salvador, bom dia, no 093, estabilizado sinal LS, dá 1-0. 093, bom dia, continua a aproximação, está como número 2 na aproximação. Informa taxiway Golf, com a aeronave realizando cheque de motores. Sentiu, 093. Parei, fui aliás, 981. Avistamento 570, solo ao 03, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Ok, é direita, 2, 1, 1, bom. 398 no 1, completa final por 1895. 1895, obrigado. Como? Absa cargo 6570. Absa cargo 6570, autorizado o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 07, atenta às instruções do balizador. Alfa Kilo, pátio 307, 6570. Salvador, bom dia, Patagão. Famatango Vitor, Charlie Hotel, bom dia. Formação Golfo, era certa 03, autorizado Serra Bravo, Lima, Papá, nível 100, aerovia conforme o plano. Perfeito saída Árvore, após direto, decola pistão 7, curva direita. Transponder 5473, frequência do controle 120, décima 8. Até o Vitor Charlie Hotel, o cotejamento correto, confirme o local de estacionamento que precisa agora. Gente, para estacionamento e táxi, chame torre em 118.95. Baixar atrasado, mas 89. 89, agora que está livre. Guardando. Voo 1093, sala 05, direita, sala 1, 2, 1, decima 1. Direita, 2, 1, 1, voo 093. Solo Papa Tango Tango? Papa Tango Tango, solo. Na Golf, está o giro dos motores. Solo, ciente. Solo, bom dia, vamos 093 de Bruno. Vamos 093, bom dia, eu prossigo o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, com 093. 3597, identifica a chegada boa, 3744, militares, ajuste na 019. 4000, Ian, bom, 3759. Voo 1093, ingresso Juliette, posição 10 indicada. Juliette para 10, voo 093. Juliette no 1, sol 107, direita, salão 1, desde o decima 1. 2 no 1, vai levar para... vai levar para sorte. Levanta cruzando 70. Está se via para 2000, ajuste no 019. Salvador, bom dia. 981, Livorno, na sua escuta. Sim, 981, bom dia. Autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, atenta às instruções do balizador. Autorizado, Tati, Alfa, Kilo, Tati 3, atento, 989. Salvador Oxené 6211, autorização Galeão, informação Golfo. Oxené 6211, hora certa 10, autorizado Galeão, via Pernovember 857, nível 360. Saída da Euleda, transição Irumi, decola pista 10, curva direita após. Transponder 5526, controle em 120.8. 360 para o Galeão. 10, curva direita, Tael, Meda, Irumi, Upper November 857. Controle após a decolagem 120.8, transponde 5526, Oceaner 6211. Oceaner 62, correção, 6211, no cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Passarei. Alfa Romeo, até Romeo Golf, solo. Hotel Romeo Golf, autorizado a rimar em rimar o local, a 1.000 pés, aciona o transponder 0264, proa do litoral sul, chama o controle após um através do farol de Itapó em 120.8, prosseguir via corredor Axé. Hotel Romeo Golf, repita o transponder. Cortejamento correto para acionamento e decolagem, chame torre em 1.18.95, ajuste 1.09. Alô, bom dia, Hotel 3153, da Golf, autorização para o Galeão. Bom dia, prossiga. Treinamento por conta do piloto, estamos prontos para a decolagem. Primeira aerovia, Pernovember 857, nível 360. Saída da Euleda Irumi, decola pista na 0, curva direita. Transponder 0435 inicialmente, controle em 120.8. Sente autorizando Galeão, nível 360, via Upper November 857, na Dael, Leda, Irumi, com curva direita, transponder 0435, com 0208, TAN 3153, TAN 08. TAN 3153, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. 3153. Fala, boa noite, 65, informação Golf, autorização. Luno 865, hora certa no 3, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17, a primeira via. Perfil de saída árvore, após posição elefa, decola pista 10, curva direita. Transponder 5542, frequência do controle em 120, decimal 8. 360, Pesulu 17, perfil é da árvore, transição elefa, curva direita. 5542, acionar e 208 ao controle, 865. 1865 correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Informado. Pessoal, Salvador, Azul 2710, informação Golf, autorização para Aracaju. Azul 2710, hora certa 13, informação Golf autorizada Aracaju, nível 190 via Golf 677, saída Conde, decola pista 10, curva esquerda. Aciona o transponder 0264, correção 0263. Controle 120, decimal 8. Sim, autorizado para a Caixa 2710, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. No custo localizador, desculpa. 9970, bom dia, estabilizado. 9970, bom dia. Informo uma aeronave na Golf realizando cheque de motores. Cheque 3, ponto autorizado na 0, ventura 60 graus, 99. 30 embaixo, livre pouso. Salvador, Guaraná, Azul agora o 2783-160, Barreira 5 da Golf. Azul 273, bom dia, guarde cópia. T517, desça para 2000, informe na final do procedimento. 2000 chama estabilizado, 3597. Confirma destino? Sierra Bravo, Quebec Vitor, conquista. Sim, autorizado Sierra Bravo, Quebec Vitor, aerovia conforme o plano, nível 160. Saída árvore após posição elefa, decola pista 10, curva direita. Transponder 5533, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado 160 para Sierra Bravo, Quebec Vitor, conquista. Decola da 10 com curvas à direita no perfil da árvore, elefa, após elefa direto. 5533, aciona 1208 ao controle Salvador, azul 227 aqui. Azul 2783, repita o nível autorizado e transponda, por gentileza. 1603, acione a 5533. Azul 2783, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui, acionamento. Reportarei pronto, Azul 2783. Solo, bom dia, Gol no 093, para sentido da Gol, para Confins. Gol no 093, bom dia, avante cópia Confins. Agora. Direita, Saluna, 2131. Azul 4201, 102 autorizado, chamei pronto para o táxi. Autorizado, chamar táxi, Azul 4201. Já 3153 na escuta. Olá, General 9970, bom dia, livrou. General 9972, confirma. Não, 70. 9970 autorizado táxi via Alfa Kilo, faixa 3, atento às instruções do balizador. Certo. Já 3153, Paulo Salvador. 3153 está no 08, feedback Sana. 3153, modifica o transponder para 5552. 5552, feedback Sana no 08. 3153 autorizado, feedback acionamento, chame pronto para o táxi. CNT. Milhas para o norte, reporte fora do solo em Salvador, 1019 ajuste, 160 graus com 10 nós. Reportará fora do solo até o meu. Me chamou o som? Solo, tudo está passando tempo? Mandou chamar no solo, Papa Tango Delta, isso. Afirmativo, após o cheque de motores aqui na Gulf, pronto para reboque, retorno ao pátio 3. Repetiu o vídeo Papa Delta? Estabilizando 3597. 3597, completa sinal do procedimento e chame a torre Salvador 118-95. Chamaria, obrigado. Papa Tango, Tango Delta. 0-8, hotel Omegol confirmando, vai manter 500 pés? Vai manter 500 pés, chamo o controle do hotel Omegol. Afirmativo, bom. Controle ao Papa Romeu, hotel Omegol. 3, cópia Confins. Todos cópia do 093. 093, Confins, 360 aprovado, via Pesulo 21, decolada 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeu Bravo, Oscar Romeu, Arbor, transição Elefa. Aciona 5537, controle 120, decimal 8. Primeiro para Confins, já fez o 21, decolada 10, consulta da estrela para a decolagem, na saída a porta, transição Elefa. 5537, aciona 208, controle 093. 93, só curva à direita, após decolagem, botão 10, chama pronto, flexão. Afirma após decolagem, ele falou que está 1-0, curva à direita, seja mole lá. Câmara pronta, 1-0 na frente. Salvador Azul 4201, para o táxi, volta na Ribeirão Preto, autonomia 4:30, PV 115. Autorizado. Livre, posição na 0. 1-0-9, bom voo e bom dia, 4201. Autorizado Índia Alfa, ponto espera, chama torre 118, decimal 95, ajuste agora 1-0-9. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Alô, Sené 6211 no 07, está pronto para posicionamento. 211, só mais 2 minutos para iniciar. Agora depois a retaguarda vai iniciar o táxi. Aguarde só alguns instantes, ok, está aguardando, Sené 6211. Washington, um dia azul 4201, pronto, ponto para pistão no zero. 4201, observe o tráfego na curta final no zero, após o mesmo ali mantém, puxa 10. Após o mesmo tráfego na curta final, ali mantém pistão no zero azul 4201. Controle Salvador, passarelo 2229, informação Golf. Passarelo 2229, bom dia, sua identificação, autorizado. Direto ITAP, chame no ponto de descida ou ajuste no 019. Road ITAP, autorizado descida para o 050, o ajuste no 019, passarelo 2229. 3153, é, Alterna Ribeirão 7, 570, 3 e 56.